ela é mistura de pura loucura. Pra quem procura sanidade, veneno que cura. Cultura não é só moldura, pintura de qualidade. E consegue roubar minha paz, quem disse que eu gosto de tranquilidade? Ela é simples, ela é chique, musa que abusa da vaidade. Adora viajar no momento, mas nunca perde a profundidade. Ela é notícia, uma delícia, muita perícia, malícia, maldade. Não busca sua quantidade, qualidade que faz sua essência. Jogo de sorte, tento ser forte no bote, ela quebra a resistência. Eu faço o que ela quiser, sou louco por você, mulher. Um deck com saque e soufflé, feitiço igual bruxa de Blair. Eu faço o que ela quiser, sou louco por você, mulher. Um beck com saque e soufflé, feitiço igual bruxa de Blair. Na cama um café, um cafuné, beijo no pé, vou te despir, dama de fé. O que ela quer, segue sagaz até conseguir. Sabe seduzir, se produzir, manda no game, na pista não treme. Gata tipo Afrodite, olhar de medusa, talento igual M na nossa house. Sem pause, sem stop, ela é reggae, MPB, rock que samba com meu hip hop. Ela é top, sem palpite, tampa da minha panela. É concreto, surreal, como as obras de Campanella. Impressionismo, Monet, Mona Lisa na tela. Seus olhos coloridos e a ponta do dedo amarela. Amante do verde, estiga minha sede, biquíni, azul bordela. Ela tem todas as cores, brisa da minha aquarela. Ela pode ser Maria, se quiser Gabriela. Se enganada, vira malvada, se amada, a Cinderela. Pode ser fera, pode ser bela, pode ser dona da minha favela. E como homenagem sigela, eu picho teu nome em cada fiel. Eu faço o que ela quiser, faço o que ela quiser. Sou louco por você, mulher. Um beck com saque e soufflé, feitiço igual bruxa de Blair. Faço o que ela quiser, faço o que ela quiser. Sou louco por você, mulher. Um beck com saque e soufflé, feitiço igual bruxa de Blair. Eu vim da lama, chega de drama. Encontrei meu diamante, inspira meu free. Ela é style, dona do baile, dama elegante. Te quero todo instante, menina, mulher de mente brilhante. Gata de papo pensante, conteúdo igual livro na estante. Seguimos num plano adiante, blunt, cama, temaki, sushi, hashi, flow do oriente, a beleza é teu kanji. Então vamos pro monte fugir, enquanto o dono do tempo ainda deixa. Na Babilônia que cai, sou samurai, amando sua gueixa, licor de ameixa, motel, hidro com mel, chama no green. Tô fechado com a Chulin, o casal mais chinesinho. Assim, do Boldin, o perfume, Jasmin, John Lennon, Yoko Ono. Ela sem kimono, colírio pra mim. Arigato, demorou, ofurou na casa alecrim. Isso é avanço de vida, outra batida de amendoim. Tim, tim, enfim, um brinde ao nosso infinito. Ela é show, ela é sucesso, o meu universo em conflito. Eu faço o que ela quiser, sou louco por você, mulher. Um beck com saque e soufflé, feitiço igual bruxa de Blair. Eu faço o que ela quiser, faço o que ela quiser. Sou louco por você, mulher. Um beck com saque e soufflé.